Alô, som. Alô, gente, boa tarde. Meu nome é Henrique. Eu sou participante do projeto Ciência Aberta Ubatuba. A gente vai poder comentar um pouco, né, sobre essa iniciativa que está atuando conjuntamente aí com o evento com o Tropixio, né, e com duas atividades mais específicas aí no interior da semana. Essa atividade, que é a rodada Ciência Aberta, e amanhã com a jornada, né, de discussões sobre outros desenvolvimentos. E hoje à noite, a partir das 6, já não é à noite, porque é horário de verão, então teremos uma atividade de lançamento de alguns livros e também de apresentação de um vídeo, enfim, um pouco uma atividade para a gente trocar informação, se conhecer um pouco mais de uma maneira um pouco mais informal, né? Eu queria, vou fazer um novo convite para a Mariana, tá aí, também o Nelson, se quiserem chegar mais aqui na roda. Ah, você é eletrodependente. A Mariana, né, do Instituto Polis, a Patrícia também do Instituto Polis, ela mandou uma mensagem, ela disse que está chegando, então estou um pouco aguardando a chegada dela, porque junto com os outros três colegas aqui que eu vou introduzir rapidamente, são os nossos convidados âncoras, né, que a gente chamou assim, para iniciar essa dinâmica. Eu vou um pouco contextualizar qual que é um pouco a proposta, né, dessa conversa. Até porque a gente estava ali conversando individualmente, eu falei, pô, na verdade eu vou já, vamos fazer, abrir já essa conversa, porque ajuda também a situar e abrir mesmo essa rodada de conversa com todos os demais, porque um pouco o espírito da atividade é muito mais a gente conseguir constituir um espaço de interlocução entre vários indivíduos, atores, organizações que estão atuando aqui no território de Ubatuba, né? O projeto Ciência Aberta é uma iniciativa desenvolvida, coordenada, né, aqui pelo IBICT, que é o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, um órgão vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia e cuja parte de pesquisa está sediada na UFRJ, né, no Rio de Janeiro. A Sarita Albagli é a coordenadora do projeto, né, e também coordenadora, enfim, dessa iniciativa que tem parcerias institucionais. Eu sou professor da Unifesp, do curso de Ciências Sociais, Departamento de Ciências Sociais, o campus de Guarulhos. Temos a colaboração com o pessoal da Federal do Rio Grande do Sul, que está realizando a oficina aqui de hardware aberto, né, trabalhando com a criação de instrumentalização científica a partir de tecnologias livres. Felipe Fonseca com o Balab e, enfim, Rádio Gaivota, né, e outros hubs, né, aí das ações aqui em Ubatuba. Maria Lúcia Maciel, também do IBICT. Enfim, temos uma equipe de quatro, cinco pessoas atuando nesse projeto que surge a partir de um simpósio que a gente fez no ano passado, 2014, no Rio de Janeiro, reunindo um conjunto de iniciativas expressivas nesse campo, nesse grande guarda-chuva do que vem se denominando como ciência aberta, né? A gente vai depois, acho que ao longo da rodada, poder comentar um pouco mais sobre isso. Mas, a grosso modo, né, a ciência aberta, ela reúne um conjunto diverso de iniciativas no campo da produção científica que está preocupado em atuar sobre as formas de acesso, né, ao conhecimento, mas também pensar nas próprias condições de produção do conhecimento em todas as suas instâncias, né? Então, desde a maneira como a gente pode criar mecanismos de compartilhamento de dados brutos, de dados trabalhados, de como a gente pode criar dinâmicas de interação entre pesquisadores dentro de uma mesma área ou em áreas diferentes, e também, num outro limite, pensar como que a ciência interage com outros conhecimentos e outros saberes. Então, assim, essa ideia da ciência aberta, ela funciona como um grande guarda-chuva que passa um pouco a fomentar dinâmicas de interação, tanto dentro do campo científico quanto da própria academia, universidade, com outras instituições que estão produzindo conhecimento altamente relevante, né? Então, a gente tem um contexto aí que, em certa medida, é uma iniciativa que está reagindo, não é, a um contexto que, se por um lado, né, a gente fala, pô, estamos num mundo em que há muita informação, muito conhecimento sendo produzido, ao mesmo tempo a gente está enfrentando um conjunto de dinâmicas de fechamento, né, de privatização, de cercamento desses conhecimentos, né? Então, há aí um processo que no campo da produção científica ele é bastante intenso. Então, a gente observa aí, né, o crescimento das formas de propriedade intelectual, né, de formas, né, de cercamento mesmo dos processos de circulação da informação científica. E esse movimento de ciência aberta, ele, de alguma maneira, ele também está reagindo e está dialogando com essas dinâmicas, né, que, de alguma maneira, a gente identifica como negativas, né, para o processo de produção e acesso ao conhecimento. Nesse movimento, a gente desenvolveu um projeto que concorreu a um edital, né, de uma rede que estava em formação, que é a OCSD, que é Open and Collaborative Science and Development, que é justamente uma rede de pesquisadores que estão preocupados em discutir a interação entre as dinâmicas de produção de conhecimento orientadas, né, pela abertura, e como que isso pode impactar positivamente em modelos outros, né, de desenvolvimento. Porque um pouco a ideia que está colocada aí como pano de fundo é que a produção de conhecimento científico, ela não é neutra. E ela, de alguma maneira, participa das formas, né, de desenvolvimento econômico, social que nós temos aí. E aí, quando a gente passa a desenvolver e a interrogar, né, a forma de produção de conhecimento e procura desenvolver outras formas de interação entre esses locais de produção de conhecimento e a sociedade mais ampla, será que isso, de alguma maneira, pode fomentar outras formas de desenvolvimento econômico e social? Quer dizer, a aposta nossa é que sim. Agora, para implementar isso, a gente tem um conjunto de desafios aí que passa, né, no primeiro momento, até inclusive por entender quais são as dinâmicas de produção de informação e conhecimento num dado território. E é isso que, de alguma maneira, dispara, né, esse projeto de 2 anos. Então, a gente começou a atuar aqui, no marco desse projeto, este ano, no território de Ubatuba. Então, tem um pouco essa delimitação, como uma delimitação territorial, para entender como que as diversas organizações, atores, né, grupos, tanto ONGs, movimentos sociais, governos, universidades que estão atuando fortemente aqui, estão produzindo conhecimento, só que muitas vezes a gente observa que tem uma dificuldade aí em combater aquilo que eu poderia chamar de um desperdício do conhecimento, um desperdício da informação. Então, paralelamente a isso, né, nós estamos aí nesses últimos meses iniciando um processo, né, de pesquisas, de visita de campo, conhecendo, né, essas várias organizações que atuam aqui, e fazendo também um vasto levantamento de toda a produção científica que acontece em e sobre Ubatuba. Fizemos um recorte primeiro de 10 anos, a gente se surpreendeu com um volume absurdo de produção científica index, assim, que está, digamos, no registro das publicações científicas mais prestigiadas, nacionais e internacionais. A gente teve que fazer um recorte para os últimos 5 anos, porque para tentar delimitar melhor, porque a gente começou a se dar conta que era realmente um universo bastante vasto. E foi isso que chamou a nossa atenção, para o fato de que, poxa, quando a gente começa a analisar essas informações, e a gente vai disponibilizar, né, quer dizer, tudo que a gente está fazendo nesse processo de pesquisa, a gente tem uma política mesmo da disponibilização de todos esses dados, né? Uma primeira constatação que posso digamos, apresentar para vocês é que a gente já tem um pouco uma fotografia de quem são, digamos, essas instituições universitárias, né, e quem são esses pesquisadores que estão produzindo pesquisa em e sobre Ubatuba. E parece aí que a gente já se confronta com comunidades muito distintas, né? Porque, por um lado, quando a gente está aqui no território, conversando com as organizações, com as pessoas, a gente vê que tem um conjunto de pesquisadores e de organizações que são outras, que não coincidem com aqueles que são, digamos, os pesquisadores que estão publicando em revistas nacionais e internacionais sobre Ubatuba, né? Então, isso é só para citar um pouco um exemplo do que a gente já percebe, né, como um problema para essa iniciativa, né? E é justamente sobre essas questões que nos interessa. Poxa, espera aí, né? Se a gente tem um cenário em que há uma produção significativa de conhecimento, como é que a gente pode criar dinâmicas de interação entre esses vários grupos de forma a fortalecer e empoderar, sobretudo, os atores que atuam localmente nesse território, né? Então, a gente lançou assim, algumas perguntas, eu vou retomá-las rapidamente para os convidados e para as pessoas que também chegaram, né, um pouco para nortear essa conversa nossa. Chegaram duas colegas lá do Instituto Oceanográfico, bem-vindas, até convidar vocês para chegarem na roda aqui. Que são um pouco perguntas provocadoras para nortear minimamente o nosso debate, sem que elas funcionem, né, como, digamos, uma camisa de força, né, mas são as provocações, né, digamos, para essa roda aqui nossa de conversa. Por exemplo, né, como que se dá essa circulação dos conhecimentos produzidos aqui nessa região? Como que a gente pode torná-los inteligíveis, tangíveis e facilitar sua apropriação por diferentes públicos, não é? Quer dizer, isso foi uma constatação também que a gente percebe já na interação, muitas vezes. Eu lembro de conversar um pouco com o pessoal na APA, né? Uma dificuldade, quer dizer, você está lidando com atores no conselho gestor que têm diferentes condições de acesso e de apropriação daquela informação, né? Quer dizer, isso é um desafio, né? Quais são as facilidades e dificuldades para a produção conjunta, né, e para o compartilhamento de dados de informações entre vocês e de vocês também com esses outros atores que vocês estão se relacionando, né? Porque muitas vezes a gente fala, poxa, né, eu sei que existe aquele banco de dados lá, mas e aí, né, como é que eu compartilho essa informação, né? Ou mesmo desafios relacionados à informação que não está sistematizada, né? Quais são os espaços e dinâmicas hoje existentes para interação sobre temas relevantes para essa região? Existem casos e metodologias já utilizadas que dialogam com essas questões? Quais são? Como potencializar os espaços de gestão compartilhada existentes? Porque a gente tem um pressuposto de que já existe muita coisa acontecendo, já existe muito espaço de atuação, de gestão, as pessoas estão assim, atoladas de trabalho, não é? E para nós, assim, esse é um ponto de partida de que a gente não está propondo nada novo, não estamos querendo criar nenhum outro espaço, quer dizer, em absoluto, né? Simplesmente nesse processo de pesquisa, nos colocarmos à disposição de identificando essas dinâmicas, né, que já estão ocorrendo e a partir desses espaços em que vocês estão atuando, dizer, como que, de alguma maneira, tem problema, de repente tem problemas aí com os quais a gente pode interagir e pode, talvez, colaborar de alguma maneira. Não é? Mas, para isso, a gente precisa entender um pouco o que está em jogo, né? Quais são os desafios aí nesses espaços. Outra questão também, você vê que são todas questões cabeludas, né? Quer dizer, como a produção de conhecimento ela se relaciona com a efetividade política e a capacidade de intervenção em decisões políticas, né? Porque a gente fala, pô, estamos, né, fazendo coisa, de repente o conselho lá gestor tem um super trabalho, mas tem coisas que nos escapam, né? Então, e a gente fala, pô, como é que a gente pode, de alguma maneira, intensificar, né, aumentar, digamos, essa efetividade política, né? E, por fim, como que isso, né, também se relaciona com uma capacidade de a gente potencializar um ecossistema mais diverso de conhecimentos e saberes, né, que acho que é um outro pressuposto também, a ideia de que, quando a gente fala de ciência aberta, a gente também parte de um pouco de um princípio de que não existe, a ciência perdeu, ou, enfim, ela não pelo menos dessa perspectiva, não está trabalhando para ter um monopólio sobre a interpretação melhor e mais verdadeira, né? Quer dizer, não é disso que se trata. Então, quer dizer, como que a gente começa a observar aí e pode, de fato, trabalhar com um ecossistema de conhecimentos e saberes que são múltiplos e diversos. Então, enfim, são questões aí para provocar, né, a nossa reflexão, e ter um pouco uma intervenção inicial dos colegas. O que a gente pensou, né, um pouco a sugestão era que, de repente, os convidados, né, fizessem uma intervenção, 10, 15 minutos, e aí depois a gente abre para todos os demais reagirem, né, a essas intervenções. Pode ser assim? Tudo bem? Então, enfim, eu vou passar a palavra e já também agradecer muito a acolhida aqui da escola, né, dos colegas que se disponibilizaram a vir, né, fazer essa rodada com a gente. Então, a Carla, né, pesquisadora, que vai fazer também aqui um pouco a intervenção, o Pedro, da APA Marinha, do Litoral Norte, a Érica, a Lara, perdão, a Érica... A Patrícia do Poli está chegando, mas a Mariana também está aqui junto, então, né, vai poder fazer a intervenção conosco. As colegas do IO, que chegaram, então, já vão ser colocadas na roda aqui para fazer o depoimento dos trabalhos de pesquisa que elas estão desenvolvendo, né? E é isso, gente. Eu vou, enfim, acho que a ordem, vocês sintam-se à vontade para... É quase como uma roda de capoeira, né? Assim, quem tiver mais à vontade primeiro para começar, pode começar. Enfim, a gente vai circulando a palavra aí entre vocês. Tudo bem? Eu vou pedir desculpas porque a gente tem que usar esse instrumento chato aqui para uma roda tão pequena, mas é que a gente está gravando e a ideia é que depois a gente vai fazer um pedaço do registro que a Ju está fazendo em vídeo, a gente vai juntar, então a gente está gravando áudio. Sei que o microfone é chato, mas vou ter que pedir. Obrigado. Então, sou o Pedro, estou na gestão da APA Marinha do Litoral Norte, a Área de Proteção Ambiental Marinha do Litoral Norte, há 2 meses. Agradeço o convite, acho que é uma oportunidade muito grande da gente realmente conseguir aproximar mais, no caso específico da APA Marinha, a gestão da pesquisa, né? Nós temos uma demanda bem grande de fazer essa aproximação cada vez maior. É um desafio grande falar em 10, 15 minutos. Eu não sei se eu vou conseguir abordar as questões que foram propostas a contento, e aí, conforme a gente for conversando e tal, e vocês vão pontuando as dúvidas e tal, a gente vai conversando bastante. Então, eu vou contar um pouquinho da APA Marinha, porque a gente tem esse espaço de... essa oportunidade, né? Todas as unidades de conservação têm um conselho gestor, e isso já faz com que a gente tenha uma necessidade de diálogo permanente com a sociedade, né? Pensando num direito difuso, que é ao meio ambiente equilibrado, né? A gente é imperioso que nós tenhamos um diálogo muito grande com todos os atores relacionados ao território. E pensando no mar, o mar é um ambiente coletivo, né? O mar é um território da União, então a União, o governo federal é detentor do poder desse território, mas, consequentemente, isso é de toda a população, né? Olá, Patrícia. Então, assim, a gente... A área de proteção ambiental do Litoral Norte abarca, então, os 3 municípios aqui, num momento oportuno. Quem quiser o nosso contato, depois fica aí o registro. Vocês entrem em contato conosco, a gente pode remeter o mapa da disposição do local... os modelos esquemáticos do funcionamento do conselho gestor, dos grupos de trabalho e câmaras temáticas que nós temos, né? Então nós trabalhamos bastante com essas representações, né? O conselho gestor é o grande coração da APA Marinha, onde a gente consegue fazer um diálogo grande com os diversos atores relacionados. Então a gente tem representação dos 3 níveis federativos, né? Relacionados ao mar. No governo federal, então tem a Marinha do Brasil, o IBAMA, a Secretaria do Patrimônio da União e outros órgãos também relacionados. do governo estadual também, diversas entidades, como o Comitê de Bacias Hidrográficas, a Coordenadoria de Planejamento Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, a Polícia Militar Ambiental, entre outros tantos órgãos, aí, o Instituto de Pesca. No nível municipal, os 4 municípios do Litoral Norte estão também representados, geralmente através das suas secretarias de Meio Ambiente ou de Agricultura e Pesca. E a sociedade civil, que também está presente e sempre bastante atuante, relacionado ao ambiente marinho. Então, nós temos representações do segmento de pesca e maricultura. Então, tem as 4 colônias de pescadores do Litoral Norte, hoje no Conselho, né? A sociedade civil é eleita entre os seus pares, os representantes. Hoje, então, temos as 4 colônias e representantes da Associação de Maricultores do Estado de São Paulo também, com a Associação de Maricultores da Cocanha. Temos também turismo e esportes náuticos, então, Associação de Marinas, Associação de Velejadores, de Surfistas e alguns outros segmentos aí do turismo e esportes náuticos. As organizações não governamentais relacionadas à questão ambiental. Hoje, agora não me recordo exatamente as instituições ali, mas as ONGs estão presentes também. E as instituições de ensino e pesquisa. Então, o Centro de Biologia Marinha da USP e o Instituto Oceanográfico da USP também têm uma cadeira participando do Conselho Gestor. E o Conselho Gestor é um local onde a gente sempre faz as reuniões de forma aberta, né? Então, todas as pessoas interessadas têm possibilidade de participar, têm direito à palavra, só numa eventualidade de algumas votações que esses conselheiros são aqueles que vão tomar a decisão do Conselho Gestor. Nós temos também... Deixa eu dar uma olhadinha aqui no tempo. Obrigado. Nós temos, então, também, dentro do Conselho Gestor, esse fórum principal onde nós fazemos as nossas discussões. Para que o Conselho Gestor não fique tão sobrecarregado com a série de demandas que nós temos de diálogo sobre uma série de temáticas, do turismo, da maricultura, do licenciamento de grandes obras, do pré-sal, por exemplo, da expansão do Porto de São Sebastião também. Então, a gente tem uma série de demandas de turismo, turismo de base comunitária. A gente tem estabelecido algumas câmaras temáticas e grupos de trabalho para tratar desses assuntos mais específicos e, depois de um pouco maior amadurecimento da discussão, a gente poder levar esses debates para o âmbito do Conselho Gestor e tomar alguma decisão, né? Então, também é um espaço aberto nessas câmaras temáticas e grupos de trabalho e a gente tem alguns focos muito grandes. Então, eu vou contar um pouquinho de dois pontos específicos que eu acho que vale a pena, que é a questão do licenciamento ambiental das grandes obras. O último grande licenciamento que foi analisado no âmbito do Conselho Gestor da APA Marinha foi o licenciamento da etapa 2 do pré-sal. E depois contar também um pouquinho sobre a questão da pesca, né, que também é bastante presente nas nossas discussões. Então, na questão do licenciamento, esse desafio de poder circular a informação e traduzir a informação técnica com uma especificidade muito grande, né? Nós que temos uma certa facilidade, podemos ter alguma facilidade com algumas questões técnicas, no pré-sal, por exemplo, entender como funciona a extração do petróleo, etc., é uma coisa que é um desafio bem grande. E aí, a gente, então, né, tem uma oportunidade muito grande no âmbito do licenciamento ambiental de haverem as audiências públicas para discutir essas grandes obras, né, que exigem estudo de impacto ambiental. Esse é um dos poucos instrumentos de controle social de políticas públicas que existem no Brasil, o licenciamento ambiental e a participação através de audiências públicas. Porém, o que geralmente acontece é que a informação ela é disponibilizada na internet, às vezes também nas prefeituras, né? Tem ali o estudo de impacto ambiental depositado nas prefeituras para as pessoas folhearem. 3 mil páginas, 4 mil páginas com informações densas, detalhadas, que são humanamente impossíveis em 30 dias você conseguir fazer uma leitura e se apropriar disso. Então, como esperar que a população, em geral, se aproprie dessa informação e participe de forma efetiva nas audiências públicas, né? É quase impossível, a não ser que nós criemos esses espaços de tradução e de diálogo, de debate, de divisão de trabalho, para que a gente possa ampliar o debate e atingir o objetivo num prazo tão curto, né? De estar inteirado e poder se posicionar. Então, foi estabelecido na APA Marinha um grupo de trabalho, licenciamento, onde a gente, então, com diversos atores interessados, né, as prefeituras e outros órgãos públicos, a universidade, estavam ali presentes, a gente dividiu o trabalho, então cada um pegou os capítulos do estudo de impacto ambiental, então meio físico, meio biótico, o socioeconômico, cada um foi pegando ali essas diferentes temáticas, se apropriando, fazendo leituras e traduzindo um pouco o que está acontecendo ali, fazendo um resumo e dando sugestões de o que pode ser melhorado. E a gente, então, retorna para o grupo de trabalho e tenta discutir o que pode ser melhorado no estudo de impacto ambiental. Nós, ao longo do tempo, tivemos uma melhoria na relação com o IBAMA, que é o órgão licenciador dessa obra do pré-sal, e a gente pode, então, eventualmente, em algumas situações, conseguir colaborar para refazer o estudo de impacto ambiental quando ele tem deficiências, né? Então, apontar deficiências muito grandes, a gente tem, eventualmente, conseguido atingir esse objetivo, e aí refaz o estudo para a gente poder, então, entender de fato quais são os impactos ambientais e também sociais, eventualmente, né? O nome é estudo de impacto ambiental, mas fala-se também do impacto social, né? O aporte maior de população no litoral norte, etc. Então, a gente tem esse desafio e tenta fazer essa tradução, então dividindo a tarefa e que cada um possa trazer uma leitura um pouco mais resumida daquilo que tem afinidade para os demais poderem compreender, né? Então, foi mais ou menos como a gente tentou trabalhar no âmbito do pré-sal etapa 2, e, a partir disso, produzimos um documento, uma informação técnica que foi lida exaustivamente, validada no Conselho Gestor e depois encaminhada por nós, da equipe técnica, né, da APA Marinha, para a Fundação Florestal. Lembrando que os órgãos gestores de unidades de conservação têm o poder de dar anuência sobre esses tipos de empreendimento que afetam as unidades de conservação. Então, caso o órgão gestor da unidade de conservação entenda que o empreendimento não é viável, ele pode dizer que não, fundamentando esse seu posicionamento, ou eventualmente então pedir complementação. E, na maioria das situações, quando a gente verifica a viabilidade ambiental, pode-se impor as condicionantes, por exemplo, para o empreendimento. Então, bom, o tráfego de embarcações tem que se dar em tal rota para que não afete a pesca, para que não afete a biodiversidade, tem que ter um zelo com os mamíferos marinhos, enfim, uma série de questões aí a gente conseguiu estabelecer, então, com essa multiplicidade de visões dos atores que estão presentes no Conselho Gestor e nesses grupos de trabalho, pensar em diversas condicionantes. Então, qual é a condição para que aconteça da melhor forma possível esse empreendimento? E essas condicionantes, então, foram a maioria delas, se não todas, agora não tenho essa informação com precisão, absorvidas, e o IBAMA, então, recebe essa manifestação da Fundação Florestal, no caso, né, que é o órgão gestor da unidade de conservação, e coloca na licença. Está liberado e faça, empreendedor, faça isso, isso, isso, isso, né? Além disso, tem também as outras nuances aí, que é a compensação ambiental em termos financeiros, que é uma obrigação do empreendedor nos casos de estudo de impacto ambiental, e aí tem todas as outras nuances. E contar, então, um pouquinho rapidamente sobre a questão da pesca. A gente tem trabalhado também na Câmara Temática de Pesca e Maricultura, de forma a discutir as problemáticas relacionadas à pesca, né? Tem uma legislação bastante grande e que vai mudando conforme as necessidades e tem diversos atores relacionados. Então, o extinto Ministério da Pesca, que agora foi absorvido pelo Ministério de Agricultura, faz as normativas de pesca em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente. A Secretaria de Meio Ambiente do Estado também tem a atribuição de zelar pelo meio ambiente, então, eventualmente, cria algumas normativas, como, por exemplo, na criação da APA Marinha, foi proibido o arrasto por sistema de parelhas, né? Então, duas embarcações juntas, com uma rede de arrasto de fundo, foram proibidas, porque se entendeu que era uma pesca altamente predatória, industrial, e que ocorria com uma frequência não muito grande dentro das, das unidades de conservação estabelecidas, né, que tem 3 APAs, né, Litoral Norte, Centro e Sul. E isso foi feito, então, de forma participativa. A gente foi lá conversar com os pescadores, principalmente os pescadores artesanais, que a gente tem um foco grande pela necessidade que eles têm de receber informação de uma forma diferenciada, por estarem em comunidades isoladas, às vezes sem acesso à energia elétrica. Quando tem acesso à energia elétrica, que hoje em dia já está um pouco mais universalizada, não tem acesso à internet, essas coisas assim. Então, a gente tenta estar ali presente junto e, através desses representantes que estão no conselho gestor também, levarem essas informações, né? Então, a gente discute várias questões da maricultura e das diferentes artes de pesca. E um caso muito, muito positivo que a gente pôde alcançar nesses últimos anos foi o trabalho com os cercos flutuantes do litoral norte, né? Onde é um tipo de pesca que fica preso junto aos costões rochosos, que é bastante tradicional aqui no litoral norte e no litoral sul fluminense também, e que é uma pesca muito sustentável, porque o pescado ele fica aprisionado ali dentro, mas sem se machucar, né? Ele não fica como na rede de emalhe, emalhado. Então você consegue pegar espécies ameaçadas. Eu já via despesca em algumas situações, tive essa oportunidade de ver o pessoal tirando arraias, tartarugas marinhas completamente sãs ainda e sendo liberadas no mar. É uma coisa muito importante e muito louvável e que tem que ser estimulada, né? Essa pesca que é pouco predatória, seletiva, consegue... E essa pescaria ela não é reconhecida ainda pelos órgãos federais. O extinto Ministério da Pesca e agora o Ministério da Agricultura não reconhece essa pescaria específica. Então, nós fizemos um trabalho de levantamento dessa pescaria... E buscando regularizar, e geralmente ela é feita por comunidades tradicionais bem isoladas, né, em geral. Então a gente fez esse levantamento, buscou de forma coletiva com eles e com o apoio de diversos parceiros, o Instituto de Pesca, o Projeto Tamar e tantos outros, levantar essas informações, as localidades. E após a gente fazer uma regularização coletiva deles, junto da Marinha do Brasil, que tem que dar uma anuência, porque é um petrecho que pode influenciar na navegação, então a gente negociou com a Marinha para poder diminuir as taxas exigidas, que são taxas, às vezes, exorbitantes para a capacidade de pagamento dos pescadores. Então a gente fez esses trabalhos, um engenheiro naval que precisava assinar os documentos técnicos, fez de forma voluntária a assinatura, ele não cobrou nada por isso. Então, tivemos a ajuda de muitas pessoas que se interessaram pelo tema e sempre fazendo encontro com os donos de cerco flutuante. E aí nós pudemos, então, também construir uma proposta de normativa para que essa pescaria ocorra de forma regrada, né? Entre os próprios cercos flutuantes existentes, às vezes existem conflitos, porque uma pessoa está com um cerco aqui, a outra fala, pô, ali dá bastante peixe, vou colocar um do lado. A hora que coloca um cerco do lado, esse daqui deixa de pescar eventualmente, porque os peixes vêm pelo costão para poder entrar ali no cerco. Então, a gente estabeleceu distância entre os cercos flutuantes, quais são as formas, os métodos construtivos e tal, levantando então com as comunidades como elas faziam e depois validando com eles, em encontros, essa proposta de normativa. E aí é importante dizer também que é necessário ter uma atenção especial para as comunidades tradicionais, porque elas têm dificuldade de se locomover e estar presente nesses fóruns de debate. Então, às vezes, a gente tenta, na medida do possível, com apoio de parceiros ou, eventualmente, com as possibilidades de recurso do Estado existentes, fomentar no sentido de bancar uma refeição para essas pessoas poderem vir participar, bancar também o transporte, pegar uma parceria com a prefeitura, disponibilizando uma van para trazer os pescadores até o local de reunião. Como nós estamos no litoral norte todo, costumeiramente fazemos em Caraguatatuba as reuniões, então as pessoas precisam se deslocar. Então tem que ter um fomento para a participação, que às vezes envolve um fomento financeiro. Claro que não é para a gente dar dinheiro para as pessoas estarem lá, mas é bancar os meios para que a pessoa esteja ali, né? Então, assim, a gente tem ainda um potencial muito grande de aumentar a participação dos diversos atores relacionados ao território marinho do litoral norte no nosso âmbito de trabalho. Temos um potencial muito grande que, com parcerias e com diálogo, a gente talvez alcance essa ampliação da participação, né? E, muito especificamente, para concluir, nós temos diversas demandas de pesquisa que a gente, por ter uma equipe um pouco reduzida de trabalho, e aí a gente está agora elaborando o plano de manejo, onde a gente vai buscar estabelecer alguns regramentos específicos e algumas propostas e diretrizes, para que a gente possa ver quais são as necessidades da gestão da APA em relação à pesquisa acadêmica, né? Então, uma grande questão aí que a gente tem é qual é, que os pescadores sempre nos pedem, né, essa informação, qual é a efetividade do zoneamento ecológico econômico do litoral norte, que também engloba o ambiente marinho, na melhoria da pesca, né? Eles falam, bom, existe há 10 anos esse instrumento, o zoneamento ecológico econômico, é um decreto estadual, ele existe há 10 anos e muitos pescadores dizem que melhorou a pescaria, outros dizem que piorou a pescaria depois disso. Então, qual é a efetividade dessas restrições, né? E aí, tendo que considerar as diversas nuances disso, como ela está sendo seguida, respeitada pelas pessoas ou não, se ela foi feita da forma adequada, os espaços estão adequados, né? Porque na espacialização das zonas, se isso foi feito de forma efetiva. Então, essa é uma demanda muito grande que vira e mexe aparece para a gente. Uma outra questão também, né, as formas de manejo para erradicação de espécies exóticas invasoras. Então, o caso específico do coral-sol, que é uma espécie de coral muito bela em termos visuais, mas que é altamente impactante para os ambientes naturais aqui da nossa região. Ela veio da Ásia, se eu não me engano, com navios petroleiros, né, com água de lastro, e ela se espalha muito rapidamente pelos ambientes naturais aqui, sufocando as espécies nativas, né, das quais depende a própria pesca, por exemplo. Então, esse coral toma esses locais, os ambientes ficam degradados, os peixes não se reproduzem de forma adequada e a pesca, portanto, fica impactada. Então, num primeiro momento, você pensa que diretamente a pesca não vai ser afetada pelo coral, mas ele acaba sendo afetado. Então, existem diferentes pesquisas que às vezes indicavam que a extração desse coral era mais impactante ainda porque ele se reproduzia com uma maior velocidade por se sentir ameaçado e isso aumentava ainda mais que ele se espalhasse, né, nos ambientes naturais. Então, como manejar e como erradicar isso e com pessoas habilitadas e tal para fazer essa remoção dessas espécies. Temos também questionamentos a respeito da efetividade dos defesos que são pensadas em âmbito nacional e muitas vezes não se aplicam à nossa região específica, os tamanhos mínimos de captura que têm mudado ao longo do tempo, né, em função da captura das diferentes espécies, a própria espécie vai se adaptando e modificando o tamanho com a qual ela passa a se reproduzir, né? Então os tamanhos mínimos de captura também precisam ser revistos. Uma outra questão é o monitoramento da aquicultura, que cria, muitas vezes, alguns tipos de impacto ambiental à aquicultura. Então, a gente tem que ter um monitoramento adequado para permitir que a maricultura, a aquicultura, possa se desenvolver sem afetar os ambientes naturais, né? Ou afetando o mínimo possível. Enfim, então, basicamente... E ainda uma última, só para dizer também, daquilo que nós... estamos chamando de áreas de produção de pesca, que também são conhecidas como áreas de exclusão de pesca, porque esses ambientes, existem diversos estudos em outros locais no Brasil que demonstram que esses locais que são fechados, eles servem como berçário e que permitem a reprodução dos diversos recursos e o transbordamento desse recurso para o ambiente externo, a essa área restrita, e melhora a pescaria. Então, existem diversos trabalhos na Bahia, no litoral do Nordeste, que apontam a melhoria da própria pesca quando se cria uma área de exclusão de pesca. Mas, claro, é necessário saber qual a efetividade disso na nossa região, quais são as áreas apropriadas para fazer, estabelecer essas áreas de produção de pesca. Então, enfim, tem aí uma demanda muito grande que a gente tem bastante coisa para conversar. Mas eu acho que essa proposta da gente ter esse espaço de diálogo de como aproximar a pesquisa da sociedade e da gestão territorial é muito importante. E criar esses espaços onde a gente, as pessoas possam ter acesso às informações, né? Hoje a gente na APA produz um pouco dessas informações técnicas, as nossas próprias atas de conselho gestor que debatem uma série de questões e tal, que poderiam estar disponíveis para a população, estão disponíveis dentro da APA, mas a gente não tem, de repente, um site onde isso tudo esteja organizado e sistematizado para que tenham fácil acesso, para as pessoas se inteirarem. Então, acho que o desafio é grande e, de forma coletiva, a gente vai atingir os resultados muito mais rápido se a gente trabalhar sozinho. Eu agradeço. Parece que a intenção é que a gente seja como uma roda de capoeira, que as pessoas vão lá. Eu já joguei. Quem vem? Tá bom, tudo bem. Eu estava evitando esse... Tá certo. Bom, meu nome é Érica. Eu trabalho para... Integro a equipe do Observatório de Territórios Saudáveis e Sustentáveis da Bocaina e sou uma colaboradora do Fórum de Comunidades Tradicionais. Daqui a pouco eu vou explicar melhor o que é isso. Mas, para começar o nosso diálogo... Se a organização me permite, eu trouxe aqui uma pequena demonstração, uma brincadeira. Você pode me ajudar, Patrícia? Eu trouxe aqui limões e queria que alguns de vocês que tivessem a vontade de pegar um limão desse e falar um pouco para a gente de algum conhecimento que você tem, uma receita... Alguém tem uma receita para passar para a gente? Alguém quer o limão? Tem uma receita para compartilhar? Patrícia pegou um. Só mais um. Aí a gente fecha. Vai? Ninguém sabe uma receita de vovó aí? Então, tá um pouquinho. Então, vamos lá. Com limão? Com limão, isso. Então, vamos lá. Fala para a gente a sua receita aí do limão. Bom, eu não sei exatamente como... A receita não tem, na verdade, nem muito segredo. Eu nunca preparei sozinho, então é difícil de dizer, né? Mas o ceviche, né? O peixe cru, cozido com limão, é algo muito gostoso. Algumas espécies são especialmente saborosas nesse cardápio e com diversos temperos, inclusive podendo ser temperos da nossa natureza regional aqui, né? Então, a gente consegue um alimento muito gostoso e muito bacana. Eu adoro ceviche. Passada aí a sua receita. Vamos lá na sua receita? Clássica brasileira e carioca. A gente corta o limão para uma caipirinha, metade de um limão, corta em quatro pedaços. Aí, o grande segredo é a maneira de amassar para não ficar amargo, com aquela parte amarga da casca. Então, procurar amassar pelo outro lado. Aí bota um pouco de cachaça, aí também é no olho, né? Coloca um pouco de cachaça, e quem quiser adoça, adoçante ou açúcar, gelo, sacode e está pronto. Podemos guardar o limão para fazer essa daí. Poxa, a minha é coisa do Costa Rica, né? A caipirinha é um conhecimento aqui nosso muito importante, então eu me somo ali com a Sarita na preparação da caipirinha, que a gente pode usar, para mim, preferencialmente, uma cachaça, né, que a gente tem muita riqueza em relação a essa bebida e muito conhecimento. É para fazer um macarrão, assim, com bem rápido, assim, com um pouquinho de... Fazer um molho de creme de leite, né? E aí você raspa, assim, pega só as raspas do limão, né? E também pode botar um pouquinho, uns pedacinhos de... Aproveita o mesmo raspador para dar uma ralada no queijo, assim, né? E aí você faz um molho com bastante raspa de limão, assim, no molho, fica bem bom. Bem simples. E aí um azeitezinho em cima depois. Que delícia, já aprendi muito. Bom, gente, foi só uma... Tem mais um aí? Alguém pegou mais um limão? Ah, por favor, passa para a gente, que está ficando bom o negócio. Então, a gente pode fazer uma guacamole, tá? E aí, para isso, a gente pega um abacate. E aí, o interessante é que o abacate não esteja maduro demais. você pica o abacate, aí você bota cebola bem picadinha, alho bem picadinho, tomate, e você coloca limão, o suco do limão, e fica bem gostoso. E também pimenta a gosto. Por favor, compartilhe aqui com a gente esse conhecimento. O limão é legal para temperar os peixes, né? Porque diminui aquela gosminha, aquele pegajoso do peixe. E aí, quando for fazer na grelha, você pode cortar fatias bem finas do limão e colocar como base, como caminho assim na grelha, e o peixe em cima, ele não gruda na grelha e passa o limão para o peixe com o sabor também. Saímos aqui rico de conhecimentos, né, gente? Bom, eu quis trazer um pouco essa dinâmica para a gente entrar um pouco nesse universo do conhecimento popular, do conhecimento tradicional, né? Aqui, algumas das receitas não foram muito da tradicionalidade local, mas, né, como ceviche, mas é de uma tradição, também de um outro lugar, né? E é esse universo que o Fórum de Comunidades, é com esse conhecimento tradicional que o Fórum de Comunidades trabalha, né? Pedir desculpas a vocês, a gente não tem o hábito de ter um técnico falando pelo fórum, né? Mas a Daniele ficou presa na chuva, no trânsito, na falta de comunicação e não pôde estar aqui conosco. Então, pedir licença aí a todos os tradicionais de estar podendo falar um pouquinho da história dessa luta por eles, né? Então, o Fórum de Comunidades Tradicionais ele nasceu em 2007, da vontade dessas comunidades aqui existentes nesse território de Ubatuba, Paraty e Angra dos Reis, é o território que o Fórum atua, com as comunidades indígenas guaranis, quilombolas e caiçaras. E ele nasce de uma necessidade de luta pelos seus direitos, principalmente pela questão dos direitos territoriais. E aí também amparado aí pela Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, é uma forma de você estar tentando implementar essa política, né, garantir a implementação desses direitos. O fórum tem a grande questão dele é a questão territorial, né? Sem o limão não se faz a limonada, sem a terra você não planta esse limão. Então a terra, né, o território, ele é fundamental para a permanência e sobrevivência dessa cultura. Então a luta do fórum ela está muito atrelada à questão territorial. Mas a gente entende que tem outras frentes de lutas que são importantes serem garantidas, né? Então, a gente tem aí algumas frentes, como a educação diferenciada, né? Que aí, nesse universo do conhecimento, ela, para nós, ela é muito preciosa, porque ela trabalha com conhecimento local, com conhecimento tradicional. Como que hoje você vai manter a cultura dessas comunidades se a escola, né, está contando aquela historinha ainda do índio só no 19 de abril, sem falar dos massacres que aconteceram e das culturas, das riquezas culturais que eles têm. Então, a educação diferenciada é uma linha muito importante. O saneamento ecológico hoje tomou uma dimensão grande para nós, né, porque a gente está trabalhando com o componente da saúde, né, então, e aí entra a questão da bioconstrução, das formas tradicionais, né, que hoje a gente encara como permacultura, mas que está também bebendo na fonte da tradicionalidade, né, da forma de se morar, de se viver nas localidades. A questão da jurídica, né, que eu acho que eu já coloquei, a agroecologia, né, de que forma que você vai se relacionar com a terra e com o coletivo, né, é outra questão, e o turismo de base comunitária. E até vim vestida hoje com a camisa do turismo de base comunitária, porque, para nós, o turismo de base comunitária ele tem sido uma ferramenta né? Num universo onde esse conhecimento que a gente falou aqui hoje é um conhecimento coletivo, né? A gente vive hoje numa sociedade onde o conhecimento ele está muito mais a serviço do privado e do capital, né? Como que a gente vai trabalhar esse conhecimento coletivo? Como que a gente vai trabalhar? Então, o turismo de base comunitária para nós, assim como a educação diferenciada também, ele é uma ferramenta da gente poder se comunicar com aquele grupo que nos visita através da oralidade, que é a forma de educação tradicional. Ali você conta a história do ponto de vista de quem vivencia ela. Então, a gente falou muito das ferramentas de comunicação. Para nós, o turismo tem sido essa grande ferramenta, que a partir do seu ponto, você pode contar a sua história e na esperança também de que ali você ganhe aliados. Né? A gente recebe grupos de estudantes, de universitários, de várias faixas etárias. E ali, quando você conta a sua história, o comunitário conta a história dele, a partir da luta dele, ele encanta aquela criança, ele encanta aquele universitário, aquele professor, e a gente tem a esperança de que ali a gente ganhe um aliado para essa luta. Então, para nós, tem sido essa a ferramenta de comunicação muito preciosa e importante. A gente faz a defesa conceitual desse turismo, que é um turismo protagonizado pelas comunidades, não é um turismo na comunidade, é um turismo organizado, pensado, administrado, gerenciado pela comunidade. Né? E ele também se coloca em defesa e garantia desse território, porque ele, no contar sua história, você ali garante... você ali conta a sua luta de permanência nesse território e de como que essa relação desse comunitário com o seu território, se você tirar ele dali, acabou tudo. Né? Então, como que isso é vital para ele. Né? E aí a Fiocruz, que é uma instituição pública de saúde, há algum tempo vem namorando o Fórum de Comunidades Tradicionais. E há uns 5 anos a gente vem se relacionando com a Fiocruz e eles participando conosco de alguns planejamentos estratégicos, porque eles tinham lá essa expertise e então se aproximaram da gente, vamos fazer alguns planejamentos juntos, a gente aceitou, e aí dentro desse planejamento foram tiradas essas linhas de ação. E aí foi criado, então, o Observatório de Territórios Saudáveis e Sustentáveis da Bocânia, que é esse casamento entre um movimento social e uma instituição de pesquisa. Né? E hoje, então, a gente está aí, é um bebê ainda, estamos crescendo, mas que trabalha com conhecimento. Né? A gente tem a linha baseada um pouco na cartografia social, então tem uma frente de trabalho... E eu acho que, para nós, seria muito importante tá conhecendo e tá integrando essa rede de conhecimento que se propõe, né? Aqui, de que forma, ainda não sei, mas deixar aqui a nossa vontade de estar junto, porque esse conhecimento, para nós, ele é uma ferramenta de luta, novamente falando. Né? Então, você entender uma árvore genealógica de uma família... Você expressa ali quanto tempo ela está naquela terra, quanto tempo ela está naquele território. Isso, para nós, vira um documento jurídico na hora de você confrontar os limites de alguma unidade de conservação que se sobrepõe a essa comunidade. Né? Quem chegou primeiro ali? Né? Então, todos esses elementos, né? Ou até mesmo um privado que compra um pedaço de terra e... Né? De gente, assinatura de gente que nem sabe ler nem escrever, e eles têm, né? Pautado lá nas Seis Marias ainda. Tem gente que chega com essa argumentação. Então, a cartografia social e esses estudos, para nós, assim, é fundamental para alimentar esse conflito, né? E nos apoiar. Então, o observatório, quando ele foi criado, ele parte dessa relação. Né? Qual o conhecimento que a comunidade acha que é importante ser estudado, ser aprofundado e que vire um documento para ela caminhar? Né? Então, quando você fala que a ciência não é neutra, né, é isso, assim, a ciência, o conhecimento, para quê? E para quem? Né? E a gente ficou muito feliz de encontrar com a Fiocruz, que tem no seu princípio a questão da equidade social. Né? É claro que é um universo, tem muita gente lá dentro, mas a gente está apostando, né? A gente viveu algum tempo com projetos, o projeto tem um ano, acabou o projeto, a gente dá aquela caída. Então, com a chegada da Fiocruz, a gente está muito animado, porque é uma instituição pública que enxerga a fragilidade desse segmento, né, dessas comunidades, e se lança nesse desafio, nesse casamento aí, meio louco, mas estamos nessa vontade, aí, nesse desafio. Então, eu acho que, não sei quantos minutos eu falei, mas eu acho que eu fico mais aberta aí a perguntas. Né? Eu trouxe aqui um material, não sei se eu dou agora ou dou no final, o que, que você acha? Eu trouxe um material do fórum. A gente tem... Ano passado a gente participou do não tem, esse tem bastante, os outros têm pouco. A gente participou do Tropixio e para divulgar a nossa campanha. Nós estamos com uma campanha chamada Preservar e Resistir. Ela tem um site, é o www.preservareresistir.org. Ali a gente tem algumas matérias para vocês conhecerem melhor quem é o fórum, quais suas lutas, de que forma a gente pode dialogar, de que forma as pesquisas que estão sendo desenvolvidas elas podem estar mais pautadas nas demandas e necessidades efetivas das comunidades, né? A gente tem um Facebook também, que é o Fórum de Comunidades Tradicionais, Angra Paraty Ubatuba. E o Observatório também está lançando o seu site, que é o www.otss.org.br, que também ali aí já tem um cunho mais de algumas pesquisas mais aprofundadas. Uma última coisa para deixar registrado, é que a gente tem assim, feito uma reflexão, principalmente agora com esse casamento, né, com a Fiocruz, a gente tem feito uma reflexão sobre a questão da autoria dos trabalhos. Né? Como é que é isso? Né? Um saber que é coletivo, que é de tradicionalidade, que é popular, e, de repente, vem alguém e desenvolve uma teoria em cima daquilo e bota somente o nome dele. Né? Então, a gente tem discutido muito com os pesquisadores que têm a preocupação de conversar com as organizações comunitárias, que muitos não têm, né? Mas aqueles que têm a preocupação e que não vêm no carnaval, vem no, né? Porque também tem muito isso, muita gente chega no carnaval para fazer pesquisa, e a gente está trabalhando. Então, é importante que você se ligue, que você converse, que você chegue, se aproxime, crie uma relação. Então, a gente tem discutido muito a questão da autoria desses trabalhos. Alguns trabalhos que os próprios pesquisadores da Fiocruz estão desenvolvendo com a gente já compartilha, então, a autoria. Né? Então, aí vai para o congresso, vai para o lançamento, esse comunitário vai junto, que faz parte de um processo dele de aprendizado também, participar desses espaços e se colocar nesses espaços para dizer que a ciência não é neutra, né? Tem, quem sabe, despertar um pouco aí esse coletivo mais do mundo acadêmico. Né? Então, circulou aí o boletim. Eu tenho aqui... Bolsa de mulher? Espera aí. Eu tenho aqui algum material do turismo de base comunitária. Acho que esse dá para colocar para cada... Acho que vai dar um para cada um. Né? É um material... ainda provisório, simples, mas que é estratégico nesse momento onde esse conceito está sendo muito disputado. Né? Um conceito que hoje tem agência, falando de turismo de base comunitária, tem unidade de conservação, falando de turismo de base comunitária, não na perspectiva de construção e apoio, mas de fazendo. Né? E o que a gente está dizendo, não. Ele tem que ser feito e protagonizado pela comunidade. Né? Eu sei que o mercado está louco por esse produto, né? O produto que está colocado aí já está esgotado, né? Cachoeira e praia, por si só, o público estrangeiro não quer mais só isso, ele quer mesmo vivenciar, né? Sair renovado, recuperar um pouco da humanidade que a gente está perdendo e que ainda está acolhida, guardada nessas comunidades. Então, o turismo vem muito nessa vontade. Mas a comunidade tem que tá protagonizando isso, tem que estar preparada, tem que estar entendendo, não para atender o mercado, mas sim com uma ferramenta e estratégia de luta pela permanência dela, né, e de sua cultura. Ai, gente, então, não é fácil, eu não estou acostumada com esses espaços de falar, é um desafio também para mim, mas me coloco aqui à disposição para mais perguntas, né, e saio daqui também feliz com esse momento e esperançosa que a gente possa avançar um pouco mais nessa questão do conhecimento aí e da valorização dos tradicionais. Muito obrigada. Eu me sentiria mais à vontade falando depois, na verdade, também. Quem que é? Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Lara. Eu vou contar um pouquinho do que eu fiz aqui no Litoral Norte, que acho que, no final das contas, vai embasar a minha presença aqui, que eu não estou representando nenhuma entidade, nenhum segmento econômico e nem de pesquisa específico aqui. Mas tem alguns aspectos que eu gostaria de compartilhar com vocês aí nesses 15 minutos iniciais, para, de repente, a gente dar um pontapé aí. Eu trabalhei com unidades de conservação, com o Conselho Gestor da APA, e queria falar um pouquinho sobre o conhecimento científico e como que ele conversa com as experiências de gestão aqui na região, né? Acho que tem bastante gente aqui que trabalha com essa questão da pesquisa também, que também poderia compartilhar as experiências. Eu começo aí dizendo das peculiaridades que tem aqui na região, né? O que a nossa região tem de especial que fundamente a nossa preocupação com esses canais de comunicação? Então, aí, primeiro, aqui a gente tem uma dinâmica econômica e política muito grande. Então, a gente tem, desde 2006, mais ou menos, a descoberta de grandes quantidades de gás não associado, descobertas de petróleo, a região portuária lá do canal de São Sebastião, que ela dizem que tem uma vocação portuária, né, por ser naturalmente abrigado e profundo. Então, a gente tem grandes empreendimentos chegando aqui na região, tendo que ser subsidiados por infraestrutura viária, que está tendo que aumentar também, Tamoios, Contorno Sul, Contorno Norte, Caraguatatuba, São Sebastião, Caraguatatuba, Ubatuba. Agora, novos projetos, então, de ampliar aqui a rodovia de Ubatuba também. Então, projetos atrás de projetos, aumentando essa dinâmica política e econômica da região. Muito intensa, né? Muito intensificada. E que, inclusive, gerou a demanda pela revisão do zoneamento ecológico econômico. Então, o gerenciamento costeiro da região teve como subsídio para o pedido de revisão essa mudança rápida, abrupta, aí, do contexto econômico e político da região. Além disso, e associado, a gente tem um pequeno conhecimento da realidade desses assuntos, a pequena apropriação desses assuntos por parte da população. Então, a gente sempre vê as mesmas pessoas nos fóruns de discussão, discutindo aqueles mesmos assuntos e tentando aprofundar. Só que eu também fui professora, então eu vi que os meus alunos, eles não compartilhavam. Poderia dizer que 90% dos meus alunos não têm a real noção do que acontece, assim, das grandes obras, das unidades de conservação, pelo menos quando eles entram na universidade. A extensão do território é muito grande também, então a gente tem um território que ele é estreito, mas ele é muito longo, né? Então tem várias comunidades que acabam ficando praticamente isoladas, então isso dificulta também o intercâmbio entre conhecimentos e saberes, inclusive os tradicionais. Aí, associado a tudo isso, a gente tem algumas reuniões, a gente consegue perceber que as pessoas que estão representando alguns segmentos da sociedade, elas acabam não representando, elas acabam representando o que não é coletivo, e sim o que é pessoal. Então, a gente tem uma crise também de representatividade dessas pessoas. O que, que essas pessoas realmente levam de informações dos representados para essas reuniões e o que elas conseguem trazer dessas reuniões para os representados. Então, como que se dá esse canal, né, vertical assim, de representação? Então, isso daí também seria um outro desafio. E aí eu vou fazer uma apresentação bem breve, tendo em vista esse cenário todo, né, para a gente começar a discutir. Eu sou bióloga e a experiência que eu queria trazer para vocês, ela tem como parte da experiência que eu tive fazendo mestrado aqui na região. Então, eu fiz uma avaliação de impacto cumulativo entre essas grandes obras no território da APA Marinha do Litoral Norte. E, depois disso, eu prestei algumas consultorias, inclusive na plataforma de sustentabilidade, em estudos de impacto ambiental também. Comecei a dar aula lá no módulo, que é do Centro Cruzeiro do Sul, né, da Rede Cruzeiro do Sul de Ensino. E aí, um pouquinho sobre isso que eu vou falar para vocês. Então, assim, em um primeiro momento, existe uma crise também científica e técnica. Por que, que eu digo isso? Porque depois de ter feito esse mestrado, a hora que eu fui tentar publicar o resultado dele, eu mandei para uma revista acadêmica, e aí eles me disseram que o conteúdo era muito técnico e que não poderia ser publicado. Então, que tipo de conversa que a gente tem que ter entre a academia e o ambiente técnico para que os resultados sejam efetivos e possam ser divulgados no meio acadêmico? E aí, assim, naquele primeiro momento ficou por isso mesmo, e depois de um ano e meio, alguma coisa assim, aconteceu uma coisa bem bacana, porque normalmente as pesquisas acadêmicas que a gente vê aí, elas acabam ficando na prateleira, acabam ficando mofando. E aí o Ministério Público Federal aqui da região, ele acabou usando o mestrado, usou o doutorado de um colega nosso aqui do IBAMA também, do Léo, para fundamentar uma ação civil pública. Então, quer dizer, a revista científica não quis publicar, só que, por outro lado, esse mestrado foi útil para embasar o pedido de suspensão da licença prévia para ampliação do Porto de São Sebastião. Então, quer dizer, a academia negou um conhecimento que, na prática, ajudou a barrar a ampliação do porto. Então, que tipo de conversa que tem que ter entre essas duas esferas, né? De repente, eu poderia não ter feito um doutorado que fosse que tivesse muito cunho aplicado, justamente para conseguir me inserir no meio científico. Mas daí esse conhecimento científico ficaria engavetado. Aqui, dentre os pesquisadores que realizam trabalhos aqui na região com o tema que eu costumo pesquisar, é o Turra, que tem mais esse tipo de trabalho, que eu vejo tendo conhecimento bastante aplicado. Agora, o restante dos trabalhos todos, que a gente tem colegas que ficam fazendo cadastro do Cotec, o Humberto, o dia todo, tem muita pesquisa sendo feita, só que realmente elas ficam engavetadas, elas ficam emprateleiradas e elas não chegam à realidade. E essas que têm efetividade técnica talvez não sejam fomentadas. E por que talvez elas não sejam fomentadas? Aí eu vejo que tem um problema entre o que a gestão realmente precisa e quais dessas informações do que a gestão precisa chegam até a academia. Então, aí eu falo um pouquinho sobre a experiência de dar aula, né? Então, eu orientei alguns trabalhos de iniciação científica. E aí tem dois aspectos importantes disso, né? Um, que os alunos, normalmente, eles não têm espaços para discutir essas questões que são muito importantes para o contexto social e econômico da região. Tem muito pouco... Poucos alunos têm essa concepção do que é a cultura tradicional, poucos têm a concepção do que é esse sistema econômico que está sendo implantado de cima para baixo aqui na nossa região. Então, eles não têm espaços para discutir isso. E os canais de comunicação não são efetivos para esse público. Eles não se sentem atraídos para entrar no site do IBAMA e ficar procurando horas para ver se acha um estudo de impacto ambiental de 4 mil páginas. Como que ele vai analisar isso? Como que a gente vai fazer a participação deles? E os outros acadêmicos também que trabalham aqui, às vezes acabam trabalhando muito e não tem tempo para participar dessas reuniões, que acabam atribulando muito a agenda. Então, assim, como que os professores que dão aula todas as noites, todos os dias, numa faculdade daqui de Caraguatatuba, que é uma das principais da região, vão orientar a iniciação científica num tema que seja útil aqui para a região, para você apropriar o cidadão daqui, do litoral norte, a pesquisar temas sobre o litoral norte. Tem que vir sempre pessoas de fora para fazer essa leitura. Entende? Então, isso também é um problema, né? Como que a gente leva esses jovens para os fóruns de discussão e acaba levando os temas de pesquisa para dentro da universidade, que está aqui do lado, em Caraguatatuba, que está do lado no Instituto Federal aqui de Caraguá também, ou aqui na ETEC, que também tem trabalho de conclusão de curso. Então, como aproximar isso? Aí tem um precipício entre esses dois mundos, né? Eles não se conversam mesmo. Além disso também, de uma forma... Estou chutando os assuntos aí, o que a gente quiser, a gente pega o link para discutir depois. E um assunto mais técnico, assim, né, da experiência aí com avaliação de impacto ambiental. A gente tem estudo... A base do licenciamento ambiental hoje é a análise dos estudos de impacto ambiental. Então, ele é um documento que já vem pronto e que aí ele tem a consulta à audiência pública, que é o principal momento de participação popular no processo de licenciamento. Ou seja, lá em Brasília decidem que a gente vai ter um porto ampliado, chega o processo de o projeto de ampliação para a gente aqui analisar. Ele tem três alternativas locacionais, duas delas são completamente impraticáveis,